Correto, chame para o... Puxa, chama. Tá, tá no pushback, acionamento, vai tomar ataque, tá? 3629. É, afirmativo, chame para o táxi. Salvador, boa noite, Elton, 8002, autorização para Galeão no 380, tem informação Tango. 380, Galeão, aguarde cota, ajuste no 012. 092, então 8002. Do Guardião 06 está com a proa da rotatória 15 milhas afastado. Criado, prossiga, reportando visual com campo, Guardião 06. Guardião 06, reportando visual com campo. Posto 56, chame Recife, 12685, alterna 12545. Presidente, 5545, boa noite, igual a 56. Da 3894, está fazendo 060 para 050. Afirmativo, reautorizado 2500 pés, altímetro 1012, após ETAP, voe Serra Vitor 368 para a RNAV. Após ETAP, serve 368 para a RNAV, da 3894. Mano, pode ser o Serra Vitor 366, senhor? Sim, Santo Amparo 210 nós, está 3894. Ok, Resident para 210, está 3894. Após etapa, Serra Vitor 366 autorizado. 66, sim, obrigado, 394. Chame torre agora, 1-1-8, decimal 6, guardião 06. Por 6. 2 Salvador, é o guardião 06. Guardião 06, é parte final 5 milhas para 1-7. Guardião 06, importará 5 milhas. Estou vencendo, mas podia nos adiantar a subida, provável subida para o Galhão? Cada um. Da Blast, gente, obrigado. Que o Delta prossiga. Desliga somente, chame pronto para o táxi, o Kilo Delta. Passou o Serra Vitor 366, completa a RNAVE, chamando o torre 1186. 1186, chamaremos, obrigado, boa noite. Gol 1602. Gol 1602, boa noite, reporte o 372. Afirmativo, vamos chamar no 372. Está iniciando a 90, tá 3229. 27. Decolado 5-1, no chão de controle 119, decimal 8, bom voo. 198, muito obrigado, 3622. 1602, passa o 372. 1602, cheque o trem, livre pouso na 10, vento 200 graus com 612 de nós, altímetro 10012. Livre pouso na 10602. Sou eu, Guardião 06, está 5 milhas afastado. Guardião 06, visual com o banho da Gol. Final de 4 milhas para 1-0. No visual, Congo. Vicente, reduz a aproximação na medida do possível, reporte final de 3 milhas para 1-7. Guardião 06, reduzindo, reportará 3 milhas final do 1-7. Servido 366, completa a Renave, chama Torre 118, décimo ao meio, 3894. Obrigado, Marechal. Torre, boa noite, 3289, passando na final, rebotar a baixada travada, 3894. Aguardando autorização para pouso 06. Guardião 06. Para ingresso na 17, certo, Delta. Mantenha a posição, Sierra Kilo Delta. Mantenha a posição, Sierra Kilo Delta. Guardião 06, livre pouso na 1-7, vento 1-9-0 graus com 612 de nós, altímetro 1-0-3. 06. Gol no 602, solo ao 5-4, livre pela direita, chame solo 1-2-1, decimal 9. 1-2-1-9, muito obrigado. Autoriza livrar direto para o GAE, livrando a pista 17. Guardião 06. Guardião 06, o Poa nos informa que tem uma recepção programada no pátio 3. 06 pousará na final da 17, já aproximação final. Vicente está com pouso autorizado. Vento 90 graus com 4 nós, altímetro 10, 13. 06. Passou externo, passou travado, está 3894. 3894, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso. PR, 394. 2 quebrou? Nós vamos estar se Alfa chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette vai chamar, olha 602. Salvador, é o TEM 8002, o senhor já tem nossa autorização? Sim, achei, pronto, agora TEM. Afirmativo. Galeão 380 autorizado, peso 14. Decola com curva à direita, a saída vai ser a da El, transição Bless. Aciona com 5072 e o controle de 9 decimal 8. Então, 8002 autorizado, Galeão 380, peso 14. Cláudio da 10, primeira curva à direita, da El Bless, transponder 5072, controle 119,8, então 8002, já está pronto no 11. 3294, cabeceira 190, grato. Corre, o Serra Kilo Delta, livre ingresso, repartilhado e pronto no 7. Reportaria de aliança. O Guardião 06 estacionado para o corte. Frequência livre 06. Ok, 764, pronto para a cópia? Preciso. Está autorizado para Brasília, no nível 360, na Pejuru 17. Decola da pista 10 com curva à direita, saída gole, transição ao fito. Aciona o código 5071 no controle 19.8. 360, aprovado Brasília, Pejuru 17, decola da 10, curva à direita, gole ao fito, 5071 transponder, 19.8 controle. Correto, chama para o puxa acionado. Tá pronto, puxa acionamento no 5. 5 está autorizado, chama para o táxi. Livre puxa acionamento, levantar a táxi, gol 1764. Tá 3894, solo 57, livre pela direita, chame solo 121 na decimal 9. 09, obrigado, boa noite. Tá 3894, 3894, obrigado. Aí é o transição Bless, aciona 5074 e o controle 19.8. PR, copiou 400 para o Galeão, no peso Luno 4, decola a primeira curva à direita da Elbless. 5074, aciona o transponder, 08 controle de Salvador, copiou no 601 no Tagol. Correto, chame para o puxa acionando. Reportará, muito obrigado, 601. Boa noite, eu sou 3894. 3894, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, mais Juliette, tá 3294. O gol 9602 está justamente antes da Juliette na Alfa. 6602, aguarde o 764 ainda no portão. Aguarde só um minutinho, eu vou autorizar a hora da companhia passar aí a casa e depois inicio, ok? 602 aguarda. A mensagem foi pro 764 no 5, confirme, tá na escuta? O 764, solo. Prossiga, o 764. Se não está na posição, e aguarde um minuto. A aeronave da companhia vai passar aí a calda, depois do seu ingresso, ok? Paciente, vai aguardar um minuto para iniciar o push. Está no ingresso à esquerda, portão 9, o 602. 602, 9. O 8002, faça o pushback o mais recuado possível aí na taxiway. Porque tem a aeronave da companhia também que vai entrar logo pro 10 aí pra adiantar. Gente, fazer o pushback mais recuado, então 8002. O 3894 tem condição de adiantar o táxi à esquerda logo seguindo o gol? Tem mais tempo, 3894. Então pode prosseguir logo direto, portão 10, ok? Depois do gol. 10, pode gol, obrigado, 3894. O 764 então vai passar agora a aeronave da TAM que está entrando à sua esquerda no pátio 1. Pode coordenar com a equipe de pátio assim que ele passar, inicia o puxa no táxi. Ok, após a passagem para a TAM, Silva de posicionamento, coordenação 764, reportando ataque. Está pronto para o ataque, COB 106, alterna Guarulhos com 4 horas de... Cincho 8002, aguarde aí a aeronave da companhia que vai ingressar no portão 10 aí à esquerda. Quando ela ingressar, pode ir iniciando lentamente o seu táxi e chamar lá próximo ao portão meia dúzia aqui para continuar. Sim, iniciar lentamente, chamar perto do meia dúzia, até o 8002. Pode prosseguir o táxi então direto até o ponto de espera. Faço o táxi via Juliette Alfa, observando a aeronave da Gol que está recuada lá na saída do pátio 3, próximo a Juliette. Gente, táxi direto, Juliette Alfa, hotel 8002. Kilo Delta, chama Centro Recife, frequência 1288, alterna 3325. 3325. 3325, boa noite, obrigado, até a volta. Estacionar, chame táxi. Reportará o táxi, voo 9601. 3897 Guarulhos, 340, guarda cota. Guarda cota 3897. linha decola da 10, vento 190 graus com meia dúzia de nós. A linha decola da 10, até 8002. Decolado 07, controle 119.8, bom voo. 19.8, boa noite, obrigado. Solo Gol 1764, 74 a bordo, 410, confie para o táxi. 74 a bordo? 74, senhor. 2000 em ascensão, subida Del. Hospital 8002, contato radar, serviço de vigilância. 8002. Zero, repórter Antônio, 8006, 17464. Salvador, Gol 273, informação, trânsito, boa noite. Pronto, Gol 273, ação de identificação. Desça via chegada Bonf, o ajuste no 013. Via Bonf, 013, solicita o R nada no 013. 7. A linha decola da 10, vento 220 graus com 5 nós. A linha decola no 0, voo 764. Salvador, Vitor Papa, Tierra Paulista. Alô, Vitor Papa, Tierra Paulista. Ufa, Vitor, para São Paulo, confirma o nível do seu estado. 3 380 na Aerostar. Decola da 17. Que aguarde cópia, ajuste no 02 na escuta 1 minuto. Pedro Martins. No 601, Altena Campinas, 4 horas e 10. 1-1-0 a bordo para ataque. No taxa direita, no ponto de espera, torre 18,6, 601. Direita, 18,6, ponto de espera, 601, obrigado, boa noite, controle. Boa noite. É da direita? Feira de Santana. Ok. O 387, coordenando com a equipe de pátio da aeronave da Guta, iniciando o táxi aí atrás. Após o puxa acionar, chame táxi, ponto para a cópia. Ponto para a cópia, coordena com o solo para o puxa junto com a posta da aeronave da Gol 3297. Autorizado Guarulhos 320, nível, ok? 320, nível autorizado, negativo 340, apêndice 50. Decola a curva direita, saída da aero, transição de mer. Aciona 5101, controle 19 decimal 8. Autorizado Guarulhos, nível 320, aerovia Peru 50, decola da 10, curva direita, saída da El, transição de Né. Transponder 5101, controle 119.8 da 3897. Correto, chame para o táxi. 3897. Favito para parte área, favito para copiar. Afirmativo, prossiga. Que para São Paulo, Congonhas, autorizado nível 380 via Perusque 58. Decola da pista 17 com curva direita, saída gole e transição 11. Aciona 5076 e o controle 19.8. Afirmativo, autorizado São Paulo 380 Perusque 58, 17, curva direita, gole Gonza, 5076, controle 19.8. Charlie Alphabet. Correto, chame para o. Vai confirmar já vai acionar? Afirmativo, pronto para acionar, 10 a bordo na era da. Você está livre acionamento para o táxi, chame turno, 18 nesse momento, 12, ok? Alfa, ok. 601, não vai iniciar. Decolado ao 14, chame controle 119.8, bom voo. 098, boa noite. Controle gol 1601, vamos cruzando ali dentro. E ascensão para 400. No código 5074, aguarde identificação. 5074, né? Aguardando identificação. 401 no contato radar, cruza 2000 pés, sobe o 400,